Olá amigões, sejam bem-vindos a mais um episódio do Obrigado Internet, o podcast semanal em que falamos de internet, é verdade, mas também de cenas da vida real de uma forma muito, como direi, muito descontraída. Eu sou o Fernando Alvim, lenda da vida real e também do audiovisual, e estou aqui com os meus amigões, o Nuno Dias e o Pedro Paulos. Convém anunciar algo que já foi anunciado na nossa página do Facebook. Na próxima semana há o episódio ao vivo do Obrigado Internet na FNAC Chiado. É dia 12, é terça-feira. Começa pelas 20 horas e teremos algumas surpresas surpreendentes. Foda-se, pai. É especial. Partir pedra aquilo. Vai ser a presença de Fernando Alvim. É verdade, que é algo que eu nunca faço, ir à FNAC Chiado. Apresentar livros, nunca lá foste. Nunca. De resto, outro dia fiz uma emissão em direto lá na Prova Oral, justamente da FNAC Chiado. Ora, esta semana o nosso convidado é o Guilherme Duarte. Ele é um humorista e responsável pelo blog Por Falar Noutra Coisa, blog que já ultrapassou os 5 milhões. 5 milhões de visualizações. 5 milhões? 12 milhões. É uma conversa? Onda! É uma conversa boa onda! É tanto uma conversa boa onda! É mesmo uma conversa boa onda! Foda-se! Então os dados não estavam atualizados. Quantos Ups. Milhões? Visualizações, 12 milhões. Ups, então se calhar... 12 milhões? 12 milhões. Não é pessoas diferentes, é a mesma pessoa que vai lá muita vez. É a minha mãe que faz muitos refreshes, aquilo, para eu ter-me subir o ego. 12 milhões à partida, se fosse... À partida se... Pela lógica, poderiam ser... Era Portugal inteiro. Era, mas era mau sinal. Tinham lá ido uma vez e não tinham voltado, não é? Sim, não tinham gostado. Ou poderia ter sido a tua mãe a continuar a fazer refresh durante 12 milhões de vezes. Exatamente, sim. Já com uma tendinite. Será que se consegue perceber qual foi a pessoa que mais vezes visitou o teu blog? Não faço ideia. Mas isso era ótimo. Adorava perceber. Era um stalker. E aparecer-lhe à porta de casa, não é? Podia ser um stalker e oferecer. Olá, Carfã, como estás? Olá, Carfã, tudo bem? Tenho um presente para si. Mas isso num futuro próximo vai dar para ver? Sim. Claro que vai, não é? Vai. Sim, daria, se houvesse tipo registros, gajos de registrar. Como o stalking melhorar em Portugal. Como o stalking melhorar. Sim. O stalking está muito pouco aproveitado em Portugal. E tem mais de 198 mil seguidores no Facebook. Amigo, mas pensei aqui numa coisa que é: obrigado, internet, não devia ir para férias. Atenção, estamos a pensar alto no próprio programa. Eu acho que este eu adoro, eu ninguém adoro quer que nós. Eu adoro estes excertos de informação desnecessária. Férias. Ninguém quer que nós tenhamos férias. Nós não paramos no ano passado. Nunca parámos, nunca parámos. Mas nunca paramos. Nunca parámos uma semana. E os outros pararam? Os outros. Quem é que está à nossa frente para nós dizermos mal? Do podcast. Sim. Eu já desisti de ver isso, por acaso. Não sei. Já desisti. Nespera no cu, não é? Interessa. Nespera no cu já não tem um episódio novo, pá, há um mês e meio. Desde o Gregório de Dúvidas. Tiveram que toda a gente fez um episódio com ele. A sério? Vocês fizeram, não fizemos. Vocês fizeram. Então vamos imitar a Nespera no cu. Olha lá, então, se pudessem uma piroca na boca e dessem nos dentes ao Dias. E tu, Paulo, o que é que preferias? Não, comer esperma ou... Não, mas tens que fazer das preferidas. Um tarolo que... Não, pessoal, aí, pá, que ainda programa, meu. Que fogo, agora obrigado, internet, é que está muito bom. Nunca foste convidado para esse tipo de coisas. Não sei, por acaso... Já diz a verdice e não vai ser uma coisa de novidade, se calhar. Quando chegar lá, vou lá dizer, olha lá, mete o tarolo na boca e... Já sei porque é que vai correr. Agora vão encher o Coliseu, mas verdade. Podem encher o Coliseu, podem encher o que eles quiserem, mas não vão encher a FNAC do Chiado. Nós vamos encher a FNAC do Chiado. Esperemos que sim, não é? Esperemos que sim. Sim, vamos encher de livros. De livros. Ajudar. De boa disposição. Sim, é o mais importante. Ora bem, há aqui que eu há pouco estava a dizer que ele teve 12 milhões de visualizações. Isto aqui é um telemóvel. Bom, está bom, Fernando. Olha, eu tenho que sair. Eu esqueci-me das minhas coisas lá fora. Adoro este profissional. Não, eu vou continuar a fazer a entrevista. É na boa. Guilherme, quando é que nasceu o teu blog? Nasceu há cerca de 2 anos e meio. Este era incrível se eu continuasse com isto. Ai, que profissionalismo. Vale que isto não é em direto. Pois, eu digo até agora mesmo. Mas era fixe isto ficar. Isto teria muito mais piada. Acho que sim. A Sério que foste buscar as tuas coisas? Ah, com medo. Sim. O que é que tens aí? Chaves de carro? E eu respondo. Há muitos assaltos aqui na Antena 3. Malandros, não, pelo menos os contribuintes são assaltados. Isso é um facto, isso é um facto. Devias deixar. Mas tem a ver que nós gravámos aqui. Sim, nós já fomos criticados por gravar aqui. Se tivesse essa conversa meta, eu posso fazer isso, não é? Por quem? Quem é que criticou? Foi um odiador que foi um para a página. Então vocês gravam nos estúdios da Antena 3. Aliás, assim, não é um odiador, é só um gajo que estava chateado por nós não darmos os MP3 do podcast. Ah, portanto era um admirador. E usou esse argumento. Exatamente. Vocês gravam pagando com os meus impostos, não é? Sim. Tipo, este estúdio está livre. Nós estamos aqui claramente a gastar luz. Sim. E o servidor. Nós estamos também a gravar a gastar o servidor. Podíamos deixar esta conversa para nos queimarmos e este podcast acabar. Assim era da maneira que entrava de férias. Automaticamente. Está bem? Vem o Alvin de volta. Então vá, beijinhos, está lá. Está tudo bem, Fernando? Ah, estamos de volta. Era o telemóvel do Nuno Dias. É o Dias, caralho. Sempre o mesmo, caralho. Gordo. Está de volta a nossa rubrica favorita. Vamos então a mais um episódio de uma Nespera. Ó Dias, então, se metesse um trolo. Não é assim, meu. Tens que dar duas opções. Fizemos num episódio que divulgámos, só que nunca nos lembramos desse episódio. Fizemos uma rubrica, não lembro como é que se chama a rubrica, porque também estava tudo bêbado, mas fizemos uma rubrica onde fingimos que eram os outros podcasts. Sim. Então fizemos dois dilemas. Tá bom. O meu não foi respondido, já não me lembro também qual era o dilema, mas não foi porque respondido porque mudámos de conversa, entretanto, sobre se o Cristiano seria gay ou não, não é? Virou para essa conversa e também tivemos o spin-off. Eu acho que o Cristiano spin-off não é gay. Também acho que não. E acho que... Outra vez, isto torna-se assunto recorrente nos nossos podcasts. Eu não sei. Mas também não é algo que me assombra os sonhos, é um facto. Sim, não é. Eu não estou preocupado. Pois. Eu também não. Desde que ele marque amanhã. Desde que ele seja feliz. Desde que ele marque 3. Desde que ele seja feliz. E que eles não marquem 4, não é? Sim, pois, convém. Mas olha, agora voltando ao assunto, que é que temos um convidado. Ah, temos um convidado. Temos que perguntar, por exemplo, assim... Como é que começou a cena do teu blog? Como é que tiveste a ideia para criar o teu blog? Uou, que pergunta! Yeah, uma pessoa vem aqui para perguntas sérias, por amor de Deus, eu não estava a contar com isto. Quando é que foi o teu primeiro... Ah, ok. Yeah. Eu tinha-me despedido na altura. O que é que fazias na altura? Eu era consultor informático e trabalhava há 2 anos e meio numa empresa. Despedi-me na altura para fazer um projeto que era aí uma viagem pela Europa em busca de artistas de rua. Eu esqueci de interessar a propósito disso. E depois, quando cheguei daquilo, estávamos a editar os vídeos e a acabar o projeto, e eu estava em casa ali a ver o que é que eu ia fazer. E pronto, pá, e criei o blog naquela sobra. Sim. Vou usar isto durante uma semana ou duas, vou-me fartar, mas depois acabou por... Acabou por dar um livro até também. Sim. Este projeto era bem engraçado. Eu acho que me lembro de uma história qualquer. Pois, aquilo era um projeto fechado. Foi mesmo, propusemos-nos a fazer aquilo durante 2-3 meses e acabava ali. Não era sustentável. Isto deve ter sido uma grande mudança da tua vida. De consultor de informática, conheci miúdas, estás a ver? Sim, sim, imensas no curso. Mas eu ainda sou informático, ainda trabalho na área. Ainda? Já não sou, não trabalho numa consultora, mas trabalho em startups tecnológicas. Okay. Portanto, enquanto informático, tens duas ou três pessoas nas quais entras no computador através daquele sistema. TeamViewer. O TeamViewer. Para arranjar o computador. Eu digo que desde que me conheço, há cerca de... Já me conheço desde 74, não é? Mas, mais ou menos. Mas desde que uso o computador e desde que esse sistema funciona... Que há N pessoas que entram dentro do meu computador. Entram, mas porquê? Para arranjar coisas. Eu dizer, olha, tenho. Pois. E a pessoa entra-me no computador. Portanto... Sabes qual é a pior coisa que se pode dizer em informática e que todos já ouviram? É tu que sabes de computadores, não é? Anda aqui a casa e ajuda-me aqui. Porque ninguém diz isso de outras profissões. Ninguém diz a um amigo médico: olha, tu que sabes medicina, vem aqui a casa depois de jantar. Dizem ao designer para fazer um cartazito. Mas de borla. Sim, aos designers também dizem muito: faz-me um logo, não é? Faz-me. Olha, você não tem uma ideia para um projeto, pá, preciso de redefinir a imagem do meu. Há uma outra coisa que é, quando o amigo informático vem a casa, a ideia de que ele possa não resolver o problema nem nos passa pela cabeça. Sim. Se ele não resolve o problema, diz-te, uma grande responsabilidade. Há outra coisa que é, e se ele arranjar o problema, faz uma coisa que nós não percebemos o que é que ele fez e estraga mais, estás a ver? Sim. Tipo, a partida não vai estragar mais, porque vocês já fizeram merda da grossa, por isso é que estão a chamar lá a casa. Eu tenho uma história. Esta semana eu tinha a minha máquina de lavar a roupa, está estragada. O técnico foi lá 2 vezes e a máquina continua estragada, vou ter que comprar uma nova. Mas pagaste ao técnico? Paguei o técnico a deslocações. Bomba! Mas inicialmente paguei a bomba, a bomba mesmo de, para puxar aquilo, uhum, e gastei tipo perto de 80 euros. E a máquina continuou a ter o mesmo problema. Lá chamamos e ele experimenta mais duas vezes e diz que não conseguiu chegar. A coisa que é o melhor é comprar uma nova. Portanto, um técnico que supostamente vai arranjar uma máquina e diz: é melhor comprares uma nova. E tipo, eu tenho uma história melhor. Eu tenho um congelador que regularmente, eletrodoméstico, vamos regularmente agora, uma vez por ano, ele precisa de assistência. O que é que faz o congelador? Ele, de repente, sem razão aparente, congela em demasia, começa a ficar cheio de gelo, sendo que é um congelador que à partida não cria gelo. Portanto, eu chamo lá o assistente uma vez por ano, leva-me normalmente 40 euros. Sempre no mesmo dia, está marcado já? Já marcas com ele? Ele já me conhece. É 31 de julho, já me conhece. Claro, então, mais uma vez, ele conhece a televisão. Desta última vez eu disse-te, vamos cá ver, de cada vez que vem são 40 euros, o congelador também não custou assim tão mais do que isso, e eu disse: não achas isto estranho? Assim, não há, que é o eu mesmo. Não acho estranho. Estes congeladores nunca funcionaram, a marca sábio. O senhor nunca compra estes congeladores, tem que comprar tipo aqueles verticais. Por inteiro, claro, claro, assim claro. Não dá problema. Agora, estes é certinho, tem uma visita por ano. Pronto, olha. Bom, pois, então, mas de qualquer forma, a marca podia avisar disso. Mas a outra coisa é que desde há 2 anos que me acontece isto, tu que és da informática. Isto acontece mesmo. Aliás, isto é um apelo que eu faço para todas as pessoas que estão a ouvir este. Especialmente o Guilherme, que é informático. O que me acontece foi, de repente, no meu computador, sim, há imagens que só dão som. É verdade, e isto é uma coisa que imagens que só dão som, é verdade, normalmente vídeo, são vídeos, normalmente é seguir ao jantar. Não tens os codecs, não tens os codecs, basicamente. Os vídeos, vídeos, ok. Eu pensava que era abrir uma foto e dava som, que era boeda estranho. Usas o VLC? Aquilo é aleatório. Há vídeos que, pronto, que todas as pessoas abrem e conseguem ver. Eu não consigo, tipo. Usas o VLC? Direi que 50% dos vídeos eu não consigo ver. Só dá som. Que tipos de vídeos são? Vídeos normalistas, nada de pornografia. Assistência no local, já. Sim. Porquê que isto me acontece, não sei. Sabes uma coisa? Vou-te contar um segredo da informática, que é, a maior parte dos problemas resolvem-se googlando. Sim. O que é que é. É assim que eles resolvem também. Sim. Googlam e ou desligar e ligar. Desligar e ligar por norma. É o DVL. Sim. Mas esse problema, já foi, esse meu amigo informático já lá foi várias vezes. Sim. Agora tens um novo amigo informático, Guilherme. Normalmente é formatar. Manda tudo ao ar. É sempre assim. Tiras é sempre o que queres, formatas, mas lá. Sim. Formatar isto. O computador. Sim. Está sempre a dizer isso. Quando é que vais 2 dias de fora e eu formato o computador? Pronto, é isso mesmo. Se calhar nunca formataste em anos. E pronto, foi. Voltar com todo o Toshi. Sites marados, aquilo vai ficando. Não, o Toshi. Não, o Toshi morreu. O Toshi não. Morreu. Ah, ele falou, contou aqui a história. Olha, teve um portátil que era o Toshi. Que... É verdade, ele morreu. Morreu. Afogou-se. Quase que se afogou. não, mas depois tive algumas connections que me deram. Deram-me lá o sistema, a possibilidade, e ele ressuscitou. Só que agora, entretanto, a bateria dele também não. Ele está velho. Vai morrendo aos poucos, não é? E eu fiquei muito intrigado ao perceber que um computador podia funcionar sem bateria, que é o que lhe está a acontecer agora. Que é, ele não tem bateria e está ligado à ficha. Sim. Não sabia. Também não sabia. Sabes que o que ele funciona sem bateria. Sabes que os preços dos portáteis estão bastante mais baixos. Podes comprar um por 300 euros. Não sei se sabes isso. Tem valor sentimental. Isso é verdade. Já posso comprar um portátil por 300 euros. Sim, na boa. Com sim. Qualidade. Sim, sim. Sim, sim. Moderada, não é? Pop, mas melhor, melhor que o teu de certeza. Melhor que o teu de certeza. Melhor que o teu, provavelmente. Se bates texto. Se bater só texto. É então, internet. Sim. Estou a comprar uma máquina de escrever, caralho. Basicamente, por isso que eu uso. E para gravar coisas. Ora, mais coisas que temos que fazer. Como é que tu vês o mundo do humor? Eu sei que. Que tu investigas, tu estás a começar a fazer as tuas primeiras cenas no stand-up. Sim. Tudo isso te excita, motiva ou sofres de ansiedade crónica quando vais para um espetáculo? É pá, sim, isso é horrível, detesto fazer stand-up. Só consigo tirar gozo ali quando acaba e se correu bem. Porque o que antecede os minutos não consigo tirar prazer. Aquilo deve ser uma luta para lembrar das histórias todas. É pá, se falhar aquela história. Eu sou mal a contar histórias, por exemplo. Fiz uma cena de stand-up com variedíssimos stand-up comedians e estava. Mas não eram daqueles muito experientes, ok? Era no início. Pá, estava como organizador, eu apresentava, estava nos bastidores. Pá, ver a cara deles, a forma como eles estavam a sofrer aquilo. Sim. Pensava que isto era muito divertido, estavam aqui a contar piadas. Não estão. Estão ali a sofrer com isso. Sim, acho que depende muito. Eu acho que muitos dos humoristas são introvertidos por natureza, então o ambiente natural deles não é o palco, e é o meu caso. Depois, preferes escrever, preferes compor ou preferes tipo atuar? Pá, acho que gosto mais de escrever, acho que é o que me dá mais gozo. Mas depois gosto, por exemplo, estou a gravar uma série de sketches e isso dá-me muito gozo. O ir ao palco, é pá, depende. Se for a um teatro que estão 200 pessoas e está um bom ambiente e está fixe, dá-me gozo. Se eu for a um bar, não sei onde, num sítio atrás de sol posto, em que estão 10 bêbados, e epá, é aí que se ganha a experiência. Também tens que te ficas inseguro, para entrar no mesmo quase, no quase, mesmo sim, quase. Ficas e inseguro. Aí é que é, não é? Mas aí é que se aprende, sim, sem dúvida. Aí é que, é que se aprende, também se sofre, não é? Sim, sim, sim, sim. Às vezes pode-se aprender sem sofrer, não é? Sim, mas normalmente quando corre bem não se aprende a ler, nada. Por exemplo, a ler assim, depende do livro, não é? Sim. Sim. Quando uma atuação de stand-up corre bem, não se aprende nada. Só se aprende quando corre mal. Mas tens feito bastante nos últimos tempos? Sim, eu tenho um grupo que é os Red Light Comedy, somos 8 humoristas e vamos aos 4 de cada vez e então temos ido por aí atuar. Qual é a coisa que mais se ouve? Outro dia estava a pensar, qual é a coisa que mais se ouve comum de alguém que está a ver um espetáculo de stand-up? Sim, é risos. Não. Por norma é risos. Bem. O quê? Mandarem bitite. A boca. Mandarem o seu bitite. É pá, não sei. No estado de futebol, eu sei qual é. Qual é? Para caralho. Não. O que é que se diz mais vezes? Aquele adepto, não sei o quê. Que é que eu marcava isso. Não. Chulo. Qual é que não. É? Qual é que é? Joguem à bola! Estou sempre a dizer. Joguem à bola! É bom. Vai ser o pessoal da velha guarda. Sim, sim, sim. Mas no stand-up não há muito heckler em Portugal. Ainda não há muito pessoal. Há pessoal que tenta interferir no espetáculo, mas pensa que aquilo é um diálogo. Não perceberam bem ainda que o público não deve interferir. Mas tentam adicionar. Claro. Até podem estão a gostar e dizem, não sei o quê. Eu vi uma coisa, amigos, vi uma coisa incrível com um dos meus stand-up comedians portugueses favoritos, que não vou dizer o nome. Pedro Paulo. Mas tu não tens piada, não percebeste isso. Paulo, não faz stand-up. E o que eu vi foi naquele no Lisbon Comedy Club. Sim. Uhum. E ele estava a fazer, eu não conhecia lá nenhum. Não o conhecias? Não. Mas era o teu preferido? Já na altura? Ficou. Ficou o meu preferido. Que... Não. Aquele episódio... Fernando Rocha. Olha, não. Ele estava a fazer o stand-up e... Na sala de cima ou de baixo? Na de cima. Ah, ok. Já estou a iluminar, estou a ver quem é que será. Uma miúda que estava lá com o namorado, eu acho que estava um pouco embriagada. Ah, já sei quem é, já sei quem é. Levantou-se e disse: tu és completamente homofóbico. E pega no copo de cerveja que estava e faz-lhe assim. E atira-lhe para a cara, assim. Mas foi assim. Quem? Para o gajo? Para o humorista? Sim, para o humorista que estava no palco. Sim. E ele ficou cheio de cerveja, ou o que é que ela estava a beber. Opa, e ele ficou assim: é pá, mas eu não sou outra. Ele fez aquilo muito bem. Yeah. Eu, no lugar dele, tinha dito: boa noite, até o dia. Enfiavas a viola no saco e punhas na área. Obrigado por ter assistido ao fim da minha carreira. Pá, barulho. Não, mas ele fez aquilo muito bem. Disse: é pá, não é nada, estás a confundir as coisas e tal. E continua ali, estoicamente. Tem que continuar. Mais 10 minutos. Sim, acho que bem, nunca tiveste esses episódios? Não, ao vivo não. Ao vivo nunca me aconteceu assim. Já em privado? Ninguém. Sim, em privado, muitas vezes. Não, na net, sempre aqueles comentários. Na net já tiveste problemas, na net, com a página? Problemas, a sério, não, mas já tive ameaças de morte e ameaças de porrada, mas é para mim... Mas cá estás tu vivo, não é? Sim, quem ameaça de morte na internet... Um gajo da buraca, ainda por cima ameaçarem um gajo da buraca. Pois, à partida não vão lá à minha procura. Doutor G, quais é que são as tuas referências? O Doutor G, não sei, era da Revista Maria, não é? Mas era mesmo. Está aqui escrito. Mas era ele tem uma personagem que eu sei. Eu estava a dizer que. Acho que aquilo tem alguma inspiração. Explica-nos lá quem é o Dr. G. O Dr. G é o meu alter ego javardo. Que responde a dúvidas. Sim, tem que responder a dúvidas de cariz sexual e sentimental que os leitores enviam. As pessoas, muita gente pensa que eu invento as dúvidas, mas não, são mesmo enviadas por e-mail. Sim, a Maria também diz isso, a Revista Maria. Pois, eu antes pensava que eles inventavam, mas agora até já acredito que aquilo seja tudo verdade. Algumas que me enviam vê-se que são a gozar, mas outras não. Até porque o pessoal faz tipo uma introdução ou assim e pede, quer ficar anónimo, ou responde-me só por e-mail. E eu, não, isto não é um consultório sério. Isto não é... Pumba! Só por anónimo e tu... Já mandaram fotos eróticas para o Dr. G? Já mandaram. Perguntaram o que é que eu achava. Mas do tamanho do dong, por exemplo? Não, por acaso nunca me aconteceu. Receber pilas, nunca me aconteceu. Mas bem. Nós tratamos disso. Tu tratas. Agora, se calhar, depois de dizer isto, vou começar a receber pilas. Pá, uma pila. Mas se mandarem com face para o Dr. G. Mas preferias receber. Sim. No stand-up do Aziz, o gajo diz: acho que é muito difícil alguém, tipo, receber se não tiver tese, pelo menos, tipo, de receber uma foto de uma pila e ficar tipo, uou, estás a ver? Tipo, mano, é uma cena assim, meio esmifrada, sabes? Tipo, não é... Eu às vezes fico a pensar o que é que seria daquelas de aplicações como o Tinder ou o Appen se permitissem fotos. Bem, tu estás a ver. Selvageria. Fotos lá e toma lá uma pila. Não é? Pois é, mas já viste a diferença do mercado? Porque se houvesse uma aplicação para homens em que era só pipis e um gajo fazia gosto, não gosto, os homens usavam e sacavam essa merda. Não, isso e ao contrário não há. Isso era até se excitava. Isso era a ideia do meu primo. O primo queria fazer essa aplicação para os dois lados da moeda e disse-lhe que para as pilas só havia um mercado onde essa aplicação podia resultar. Sim, claro. Que não era o mercado feminino, claramente. Não é? Sim, as mulheres não iam usar isso. Não iam. Porque as mulheres acham o pênis feio. As mulheres, não, e quando querem ver uma pila, basta pedir. Basta ir à rua ou pedir a um amigo por mensagem e olha, gostava de ver a sua pila, só por favor. E ao ver um gajo que quiser ver uma vagina, não posso. Não dá, vais preso. Vais preso. Não posso pedir. Se vais à rua, olha, mostra-me a sua vagina. Preso, logo. E as mulheres não. O mundo é injusto, no fundo. Às vezes nem percebem a sorte que têm. Não percebem, não percebem. Até a namorada pode ficar chateada contigo se fizeres isso. Sim. Até a namorada consegue. Sim, se usares o termo vagina. Vagina. Há uma coisa curiosa. Mostra-me aí a tua cona. Não podes, nunca podes dizer isso. Vernáculo. Mas é isso que eu estou a dizer. Olha, deixa-me só dizer o termo que eu gosto mais, que é a escotilha dos bebés. Para mim é o termo que eu gosto mais. Devia haver um termo, por exemplo. Valgina. Tu, homem, podes dizer picha, podes dizer o que quiseres. Mas não há um termo que seja aceitável de dizer para mulher que não seja ofensivo, estás a ver? Não. Pipi é horrível, né? É bem infantil. Qual é o termo que é aceitável? Devia haver um que era aceitável, não devia. Tu me dizes assim, pomba. Quer tirar não sei o quê, estás a ver? Ou quero mergulhar nessa... E tu não podes dizer nada dessas coisas, estás a ver? Não há nenhuma dessas frases. Eu acho que quando é aceitável. Quer meter lá dentro, nem sequer se podes dizer isso. Quando é aceitável. Não. Mulher me diz é badalhoco. Sim, é aquele badalhoco, mas. É o homem que sabe o que é. Tu quando estás no engato, me dizes, curto cona. Curta a tua cona. Tu vais dizer essa merda na vida. Mas elas também não vão dizer curto picha. Não é? Também fica mal. Mas elas dizem pila. Mas elas até ficam chateado. Não ficava. É lá. Sim, da badalhoca, vamos a isso. Não quer dizer badalhoca, quer dizer é que ela está à vontade contigo. Uma amiga minha disse, curto picha. E eu abri aqui e disse, olha, queres? E ela disse, não gosto de carne de porco. É. Tinha 12 anos, Fernando Alvim. Na semana passada, ele fez o seu mítico frango com cerveja. Eu não acredito que disseste isso. Capitão Alvim, sempre considero. Eu contei a história de outra maneira, mas é uma boa história. Ai. Quais foram as situações na tua página onde tiveste mais problemas? Ou seja, textos que tu tenhas escrito que tenham causado mais falou de sensação? Desporto. Falou de desporto, foi ameaçado logo por uma claque. Desporto, sim. Uma claque? Não, por claque não. Isso não meto nisso. Tu és sportingista, não é? Sou sportingista. Mas não, futebol. Já sofres o suficiente. Já, não é? E eu até faço mais piadas com o Sporting. Porque é mais fácil também, não ganhamos nada há muito tempo. Mas é futebol. Gostei de acrescentar aqui ao final futebol. Da frase para. Sim, foi a cena para criar esperança. A cena do Jesus Charlie também, não? Sim, mas é futebol, é religião, mas mulheres, menos. E sushi. Eu gozei com as pessoas que gostam de sushi. Mas que tu não gostas de sushi. Eu não gosto de sushi. E não gozei com as pessoas. Eu disse que havia muitas pessoas que se obrigavam a gostar de sushi porque era moda. E é verdade. Eu tenho um amigo meu que me disse, só comecei a gostar da décima vez. E eu, se eu experimento uma coisa 3 vezes, eu não vou experimentar mais. Não quero, está feito. Mas é como a cerveja, não é? Não gostas que começas logo a gostar da cerveja? Pois. Mas... Por causa, a cena do sushi acontece muito porque eu era... Eu gostei logo. Eu não. Eu gosto. E fiquei muito tempo sem comer. Depois voltei outra vez. Mas também só comecei a comer sushi quando tive uma namorada que gostava de sushi e ela levou-me a comer sushi porque eu nunca tive aquela curiosidade. Mas foi antes do boom, não é? Foi antes quando era uma cena assim. 2011. E essa namorada que gostava de sushi, disseste: gostas de carne crua? Gostas de peixe cru? Gostas de peixão? Olha aqui o meu sashimi. Olha, gostas de salmão cru? Gostas de fazer uma coisa dessas, Dias? Aqui. Estou a ver fazer uma coisa dessas, que horror. Depois dizem que ele vem para aqui para armar-se. Eu fui acusado de ser o Mar. As pessoas vão para a página. O gajo mais autodepreciativo que eu conheço. Gostas de sushi? Gostas? Gostas? Olha. Anda cá comer uma sashimi. Mas pronto, mas estavas a dizer que era... Fátima, futebol e sushi. Mas nunca te enfrentaram presencialmente? Já não. Quer dizer, olha ali o gajo, caralho. Não sempre que me abordaram. Primeiro não me abordam assim muito, e até porque eu não dou. Faço vídeos de vez em quando, mas é muito raro. Acho que a maioria das pessoas que segue a página... Fizeste um brutal quando foi a cena da... Como é que se chama? Daquela gaja? Da guarda da arte. Sim, esse é brutal. Era daquele... Daqui? Dos refugiados, não é? O que é que tu ias levar para uma ilha deserta? Não é uma ilha deserta, se fosse refugiado. Esse é brutal. Felicidade. Pronto, então faço poucos vídeos, então sempre que me abordam na rua, não, sempre foi para me dar os também, parabéns. A menos que sejas um grande animal, tipo, é difícil as pessoas abordarem negativo. Sim, não. Ou que sejas uma pessoa que é muito gozada. Uma pessoa muito gozada, ou uma pessoa polémica também. Por exemplo, o Alvin é polémico. Por exemplo, o Sinel de Portos, que recebe montes de ameaças e que está lá e faz vida quase a censurar-lhe a página. Mas já não está no Facebook. Sim. Mas ele, que faz um humor exclusivamente negro, nunca o apanhou na boca na rua. Né? Nunca o confrontaram. Isso é ativismo de redes sociais. Portanto, não é de ser eu o primeiro. Agora, acho que pode acontecer num momento, imagina. Até porque as pessoas leem uma piada, nem eu quero. Tenho a presunção de deixar que as pessoas, passado uma semana, se me virem na rua, ainda vão guardar aquele ódio de um texto que leram. Se for na altura, lembro-me. O que é que tu disseste, sushi? O que é que tu disseste, sushi? Toma o wasabi nos olhos, meu cabrão. É. E depois atiravam de sósia. Eu, por acaso, acho que a esse nível, um humorista deveria ter essa possibilidade de dar espetáculo e depois estar refugiado durante uma semana num sítio onde não saía, estás a ver? Mas era super... Proteção de testemunhas para humoristas. Sim. Vai chegar a esse ponto, eu acho que vai chegar a esse ponto. Vivemos tempos em que os humoristas vão começar a ser presos. Sim, é verdade. Sim. Como tu és humorista, o Dias costuma fazer sempre essa questão que eu não sei se é sabe, pertinente. Mas eu tenho uma pergunta fetiche, que é: o que é para ti comédia incrível? O que é para mim comédia incrível? É pá, isto já se tornou um bocado gag. Mas pronto. Média incrível. É para ti comédia incrível. Isto é o nosso dos Agostinhos, meu. Mas isto é basicamente para dizer quais são as tuas maiores referências ou o que é para ti. Viste a deixar de ele sofrer mais um bocado. Sim, eu sei, mas eu não consigo, ele é boa pessoa. Mas era por aí que eu ia. Era para aí que eu me ia fugir. Epá, a minha maior referência, se eu tenho algum assim, ídolo no mundo do humor, é o George Carlin. Camilo de Oliveira, não é? Acho que foi falecido. Sim. Ele foi muito importante para o humor nacional, não podemos dizer que não, é verdade. É verdade, eu estava a ver os um post. Os Agostinhos era uma coisa importante. Estava a ver um post. Ele mudou. Um post sobre o Camilo de Oliveira, em que era bastante elogioso. Pá, e depois, não sei o quê, morreu o Camilo de Oliveira, depois vir os comentários e estavam lá a dizer que ele tinha péssimo feitio e não sei o quê. Sabes qual é o problema? É que as pessoas, como as coisas são ultrapassadas, as pessoas esquecem-se que aquilo foi importante no seu tempo e ele teve muita importância para o humor. Todos nós que éramos mais novos naquela altura em que ele fez o Camilo de Filho, nos difícil. Recordamos nostalgicamente dessa altura. Mas eu lembro-me com o Ivone Silva. Isso já não é do meu tempo. E claro que os nossos gostos depois amadurecem, se calhar nós falamos mal de coisas que os garotos de agora vão falar mal daqui à frente, mas é importante. E não a comédia deixa de ser envelhece importante. Mal, a comédia envelhece muito mal. É pois, difícil é de veres o humor dos anos 80 que ainda está atual. Mas é muito verdade, poucos. É também seja o Mel Brooks, mas, ou uma cena assim, se Monty Python, Duarte e Companhia. Se vês o Seinfeld, aquilo continua a ter as mesmas questões ideológicas. Sim, mas isso foi uma mudança no humor. Eles foram revolucionários, não é? Mas visualmente, se calhar, choca-te. Sim, visualmente choca-te. Roupa. Oh, agora menos que está assim meio na moda aquela os boca. Planos muito mas envelhece mal por a questão é sim, envelhece mal no geral sim. Só as cenas que foram revolucionárias sim, é que sim. Realmente as coisas que já estavam muito à frente do tempo delas que se tu fores ouvir o Raul Solnado tipo tu ficas assim, o que é isto, não, meu? Não consigo ou, muito rir. Por exemplo, uma série que tinha muito sucesso, aquela do Herman, antes do Herman Enciclopédia, teve o Zap. Tal canal, isso é um fogo. Peraí. Tinha boa graça, mas tu eras de lá, isto é se tu vires e não viste na altura, atenção, não estamos a falar das pessoas que acompanham, estás a perceber? A reposição é totalmente diferente, para ti, tens uma nostalgia, não é? E para mim que vou ver a primeira vez. Os Andrades tinha piada, meu. E agora, será que tem piada? Pois, agora. Agora é um humor mais, sei lá, mais de fórmula, não é? Se calhar. Mas é a única série com pessoas do Porto. Os Andrades, quase. Sim, sim. Os Andrades, não sei qual é. Os Andrades. É uma casa portuguesa. Ah, sim. Tinha episódios engraçados, aquilo. E eram bastante... Mas as pessoas que e das poucas séries que naquela altura eram passadas no Porto também. Pois era. Mas voltando... Tirando Jorge Carlin. Sim. Epá, acho que o Carlin para mim está um degrau acima de todos porque os outros. Porquê que os humoristas portugueses gostam tanto do Carlin? Conheço muitos que não gostam. Não gostar também já é burro, não é? Sim, não, conheço muitos que acham que... Eu percebo, é difícil quando se está a ouvir o Carlin perceber se estamos a gostar porque concordamos com as opiniões dele ou se também. Só porque é piada ou porque tem muita piada. E eu acho que é um misto, para mim é um misto dos dois, porque se calhar... Em termos de piadas e punchlines por minuto, se calhar, por exemplo, um Louis C.K. Mas o Louis C.K. Ele também faz humor muito político. Agora está a ficar mais, sim. Agora tá, e tu ouves as cenas dele e percebes que ele está a fazer o inverso, a jogar com a cena, a jogar com o preconceito, mas está a fazer a mesma coisa, só que de outra maneira. Sim, eu gosto muito. O Carlin, com a idade do C.K., não era tão bom, não é? Acho que o CK está tá num... Para nem mim que é a melhor. Barriga do CK. Sim, nem com a barriga. Mas sim, diria que esse será talvez assim o meu... Pá, pois Monty Python, uma referência é também. Pá, em Portugal é o Herman, com o Herman Enciclopédia. Acho que foi o primeiro programa de humor que eu... Eu ando agora a pensar em rever. Eu tenho primeiro os dois DVDs. Deixa-me deixar a ver isso. Que eu vi mesmo a sério, sim. Eu ainda hoje me lembro das falas de montes de sketches. Sim, eu tenho montes. Como é que você estava no 25 de Abril? Oh, Bastos! Você é uma prostituta política. Estive a ver isso ontem, por acaso, esse sketch. Depois vai ser, vai para o caralho. Há bocado tu disseste uma coisa curiosa, realmente, é que isso pode fazer toda a diferença. Se tu tens ou não uma ligação emocional com uma série, sim, por já teres visto, e ou não. Isso... Como é que se chama aquela série que é de polícia, que estava a dar na RTP Memória, que agora teve... Ah, o Duarte e Companhia. Por exemplo, para mim não é a mesma coisa que para vocês. Tipo, eu não vi na altura. Tipo, para mim, Duarte e Companhia é só uma coisa assim. Mas eu lembro-me, depois do almoço. Eu tenho 29 anos, mas eu não apanhei na altura. Tenho 32, mas eu lembro-me de ver. Agora, não, às vezes posso ter apanhado uma reposição. Por exemplo, tal canal eu apanhei a reposição. Eu gostava de saber a reação dos miúdos. Só apanhei o Herman mesmo. Parabéns, apanhei o Parabéns e apanhei o início do Herman Enciclopédia. Então, que reação é que devem ter miúdos de 10, 12 anos? Ok, 12, 15. A ver o Pátio das Cantigas. Será que vão rir? Qual, o novo? Diferente. Não. Diferente. Nem eu vi o antigo, sim, por exemplo. Eu nunca mas o Pátio das Cantigas... Nunca viste o Pátio das Cantigas. Não, meu. Vai ser uma vergonha. E ver isto, tens cá disto? Amanhã vamos-te obrigar a ver o Pátio das Cantigas. Vais à minha casa. Agora. Depois do jogo vai ser uma sessão. Está prometido, vamos ver o Pátio das Cantigas. Vai ver gajas. Mas para ti não, que vais ter que ver o Pátio das Cantigas. Dias anda particularmente tarado. Dias, o que é que se passa? É o verão. Eu tenho aprendido contigo, meu. O que é que queres? Tenho uma referência. Sei lá. Como é que é possível? O tipo que eu conhecia da rádio e da televisão e fui apresentado para aí 50 vezes. Ele, quem és tu? É verdade. Quem és tu? E agora quase sabe o teu número de telefone de cor. É verdade. Eu no dia liguei-lhe e ele disse qualquer coisa. Ah, também não sei o que é. Depois desligou e passado um bocado liga-me. Olha, quem é que é? Isto aconteceu, é verdade. E é boa. Isto aconteceu. Isto é o truque dele. Isto é um truque clássico, é fingir que sabes. Não. Sim. Esperar que a informação te vá à cabeça, se lembres. Mas eu vi do primeiro telefonema, eu vi que tu não estavas a ver bem. Porque tu não falas muito normalmente. E tu estavas, sim. Pois, sim. Devia deixar a fazer parte. Estava a ver com alguém que estava a falar. Devia deixar a fazer frango com cerveja. E fizeste-me uma chamada de bolso há pouco tempo também. A sério? Ligaste para mim, eu atendi e só ouvi. Mas ouvia-te a falar com uma gaja. Então, miúda, como é que estás? A sério? E eu, opa, vou desligar isto. Chamada de bolso, grande nome. Incrível. Ali diz-nos. Ah, quem vê uma pila, estou a ver lá o que estou a ver. Ah, com quem dá o sushi, não é? Planos para 2016. Continuas, portanto, a trabalhar na tua área? Sim, trabalho na minha área. Tem que ser para pagar as contas. E a continuar a escrever. Vou lançar um livro, o segundo livro agora. Em outubro, só do Dr. G, das rubricas do Dr. G. Vais lançar, sim. Estás a ver, Alvin, trazemos novidades. E uma série de sketches que estou a acabar de gravar, estou a gravar com o Ricardo Cardoso, que é um youtuber. E pá, é um projeto assim meio megaloman, são uns 60 tipo sketches. Tipo Penil, não é? Sim, fazem coisas e depois aceleram. E... Sim, sim. E há de sair, pá, não sei, vamos ver, mas à partida também sai depois de verão. Mas podes revelar qualquer coisa, não? É para não há muito. É para rir. É para rir, se correr bem. Senão também não ponhamos a expectativa. Não ponhamos a expectativa tão lá em cima. Mas pá, vai ser um formato diferente. Normalmente há aquele sketch que é o sketch solto, ou o programa de sketch de 30 minutos. Sim, sim, sim. Nós vamos apostar num modelo de 6, 7 minutos, com um sketch principal de 2 minutos e depois 5 ou 6 sketches de 15 a 30 segundos. Portanto, vai ser assim uma coisa mais comédia dinâmica. Sim. Uns para ver no telemóvel, outros para ver na televisão, outros para ver no... Sim, exatamente. E há de ser isso. Eu também tenho um podcast, porque agora toda a gente tem podcast também. Também tens um podcast? Não, vou ter, vou começar. Foda-se! Com o Hugo Gonçalves, que é um escritor. E pronto. Está a ver-se muito o Hugo Gonçalves. É verdade. Hugo Gonçalves. E vai ser sobre o que é o podcast, já que ele está a falar, não é? Sobre o podcast. Vai ser sobre tudo. Depois nós falamos mal aqui do vosso podcast. Sim, sim. Podemos fazer. Nós não gostamos de concorrência. Um speak de podcast depois. Mas vai ser assim, conversa, vamos ser os dois e depois vamos ter convidados. É isso que o pessoal agora inventa projetos só para vir cá outra vez. Isto é incrível. Uma coisa bem estranha, meu. Fica a falar disso depois. Olha, incrível. O que é que dizer? Vamos aos virais da semana? Vamos a isso. Ele está, hoje está vidrado no Tinder. O Alzinho nunca ouviu o separador, só para saber. Já puseste o Tinder na Suécia? Virais da semana! O Os ratos vão-me devorar. Quem é que quer falar sobre isso? Posso ler. Nigel Farage, o cara da UKIP no Parlamento e um dos Graças grandes responsáveis. A cara, não era cara. A cara, era a cara, cara, do... cara, o cara. Okay, okay. Okay. O cara do UKIP, do Parlamento Inglês, Reino Unido, não é? E um dos grandes responsáveis pela saída do Reino Unido da União Europeia, ou do Brexit, demitiu-se alegando que não lhe é possível fazer mais e que precisa ter um bocado de vida. Ele já ajudou o país a meter-se na linha, foi? Não é? Foi Johnson? Uhum. Não, o Farage, extrema-direita. Bem, esta notícia apanhou toda a gente de certeza e no site Sol aconteceu um bocadinho de internet, não é? Vamos ler agora os comentários que aconteceram. Temos o John Montanelas. claramente o nome verdadeiro. LOL, parece ratos a fugir da ilha que se está a afundar. Com maiúsculas. Tem maiúsculas. Ora, a Maria Portuguesa diz, onde é que eu já vi isto? Ah, pois, na Grécia, o Varoufakis e o Farage devem ser primos, dividem para reinar, provocam cisões e depois vão de férias, típico da escardalha. É tudo igual, tem a nacionalidade que tiver. Esta pessoa não percebe onde é que está. A Brilhantina responde-lhe que é, Farage é de extrema-direita e Varoufakis demitiu-se porque não estava de acordo com a política do Syriza. A verdade não mata, só mata quem mete para atingir certos objetivos. A Maria, com essa argumentação dando um asa à mentira, compara-se muito ao Farage e ao Boris. Olha, já estás. Espera aí, o Guilherme podia ler a próxima. Lê a próxima, Alba. Alba, vai gigantesca. Onde é que está? Alba. Gigantesca. É bom ou é mau? Ok, deixa ver. Era para fazer Alba. Uma voz mais adequada. Mas após assim. É o Alba com H. É muito curioso verificar que a Inglaterra é definitivamente feminina. As suas épocas douradas, as mais bem governadas e de maior riqueza, foram sempre épocas femininas. De facto, hoje, quer a nível dos conservadores, quer a nível dos trabalhistas, são as mulheres que estão a ser chamadas a governar e a rainha, do alto dos seus 90 anos, é uma mulher que diz com coragem que ainda está viva. 4 pontinhos, porque 3 não chegam. Diria, por isso, que alguns políticos ingleses, aparentemente viris, nos momentos problemáticos que eles próprios criam com a sua... Criaram com o seu fleuma popularucha e parola, despem-se da sua coluna vertebral e rastejam no chão implorando por budicas que os salvem da sua própria vergonha e vil cobardia. Que pena a Torre de Londres ser apenas para turista. 3 pontos de exclamação. Importante. É isto que nós fizemos agora com o Guilherme. Isto agora não é para entrar na gravação. Mas acho que devia ser uma prática corrente. Fazer vozes? Não. Pormos os convidados a lerem com a Está bem, está bem, está bem. Porque vão se sentir mais integrados. Parabéns, estás super bem. Muito obrigado. Obrigado. Foi o segundo ou terceiro, já leram antes. Não te sentiste mais integrado? Senti-me um do grupo. Eu acho que isto não vai ser curto. Vou deixar. Ó, Paulos. Rodrigo Carvalho. Quando terá recebido para fazer o servicinho? Já pode reformar-se. Não sei se vocês sabem quem é esta pessoa, que já faliu várias empresas arruinou... Não. Vocês viram a parte em que ele festeja na imprensa quando ganha? Não vi essa parte. Faz assim uma cena, não é? É uma imagem absolutamente odiosa, que é aquele riso mecânico, sabes? Sim. Pá, é uma pessoa que claramente é muito fácil... Ele personifica tudo aquilo que eu odeio numa pessoa. Sim, tem aquele sorrisinho mesmo. Tipo, anormal. É o anormal do liceu. É anormal. Que acho que nunca irei falar na vida, não quero aquela pessoa, não quero ir à festa de anos, não quero aquela pessoa por perto. Yeah. Deve ser um chato. Eu acredito. Deve ser um chato. Mas conseguiu. Ele não deve ter amigos agora. Conseguiu-se parte? Não querem comentar a situação? Sei lá. Sim, quero comentar. De facto... É triste, já falámos isto. É triste. Não, mas já falámos do assunto da semana passada, portanto, se calhar só falámos da saída dele, não é? Só para dizer que é uma besta esta pessoa, então. Sim. É um bocado isso. Concordo. Bem, acho que não tem um par, não é? Um par de tomates. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Portugal está no top de várias cenas e, nomeadamente, as redes sociais. Eu não sei se vocês sabiam. A Marketeer, o site, lançou uma notícia que o Facebook esteve a analisar o desempenho das equipas neste Euro e dos jogadores também. E até aos quartos de final e concluiu que Portugal ocupa o segundo lugar. Foda-se. Aqui não faz muito sentido. Ocupa o segundo lugar seguido de França, Polónia, Inglaterra e Croácia. Portanto, deve ser os outros devem estar com o mesmo número, certo? Não, muito bom. Alguém está em primeiro que é a Islândia, que diz aqui mais à frente. Sim. E depois os dados foram recolhidos entre 10 de junho até os quartos de final, portanto até este último fim de semana pela CrowdTangle, e revelaram ainda que Portugal está em 10º lugar no top das equipas com maior crescimento na página do Facebook. Portanto, nós crescemos imenso neste Euro. Quem está em primeiro? Em primeiro está a Islândia, portanto, o país com 300 mil pessoas e que 10 mil delas estavam em França. Sim. E, portanto, que também foi eliminada no passado domingo. 30 mil. Sim, 10% da população no estádio. Ou isso. E seguindo-se dos países da Irlanda do Norte e o País de Gales. E, portanto, este estudo envolve as reações dos fãs em diretos, sessões de imprensa, acessos a tantos. Portanto, aquelas cenas que o Facebook fala. Tudo o que aconteceu, basicamente. Toda aquela cena de gestão de redes sociais fixes. Bacana. Portugal está no top. Portanto, nós estamos... Estamos. O Alvin está. Estamos grandes. O Alvin está. Estamos muito grandes. Estamos muito grandes. E o que é que vocês acham? Acham que. É assim, quando der este episódio já foi o jogo, portanto podemos. Bom, eu posso dizer o que é que aconteceu. O que aconteceu basicamente foi. Foi um jogo difícil. Uhum. Porque ele empatou, não é? Houve um prolongamento. Pá, tivemos duas ou três oportunidades. Eles também tiveram. Mas a coisa complicou-se e deu em penaltis. Em penaltis, as coisas foram difíceis. 30, e vai, que sofremos imenso. Falhamos gols, o Cristiano falhou. Eu não sei se tenho... Pessoas improváveis falharam, só que eles também falharam. E no último, nós marcamos. Eu nós não marcamos sei se tenho coração para aguentar mais uma sessão de penaltis, mano. Pois, eu também não sei. Mas eu sei uma coisa, se nós perdermos, o Cristiano Ronaldo vai jogar muito bem nesse jogo. Tenho a certeza absoluta. Se nós perdermos, é possível. Porque é sempre ao contrário, cara. Mas vamos ganhar. Eu espero que ele não jogue nada, que passemos. Estou, vamos passar. Limpa. Já passámos. Sim, já sai à quinta-feira. E acho que o Cristiano vai marcar. Mas também podíamos gravar duas reações e o corte que tivesse certo. Na verdade é essa, não é? Há o vídeo do Ronaldo, tipo da câmara, que Moutinho, também se tornou viral, a virar-se para o Moutinho a dizer. Tu marcas bem, como é que é? Tu bates bem que se foda-se perdermos. Yeah. Portanto, sim, ele também disse isso, não com essa. Sim, mas é. Mas era o que eu diria também, ó, foi para tirar a pressão. Não é que ele se foda de. Tomates, caralho. Não é que o Moutinho estava a se esconder assim, dá-me a perna e tal. Sim. Tipo, quando o professor olha para ver quem é que vai ao quadro. Não é que ele se foda de. Não é o que se foda de, e diz que não importa. Claro, não. O que se foda de, tem que ser, meu. Tem que ser alguém. Tens que assumir. Não, acho que foi uma grande atitude. Pá. Olha, capitão. A cena das penalidades, quer queiramos, quer não, é uma cena que é brutalmente ingrata. Mas a competência, não, a pessoa. Eu acho que não é ingrato. O Veloso falhou o penalti contra o PSV. Eu tinha 14 anos, estive com ele esta semana. Eu não consigo esquecer aquela penalidade que ele marcou. Isto já foi há 30 anos, quase. Sim, mesmo. Eu não consigo esquecer que ele falhou aquela penalidade. O homem tira o bigode e só pensas no penalti, caraças. Sim, por exemplo, o Ricardo defendeu os penaltis sem as luvas e mesmo assim nós continuamos a dizer que ele é o Labreca. Manis, olha lá agora, Manis. Não deixes que ir. Eu vou deixar. Eu vou ler o próximo. Lê o próximo, por favor. O Zaza. Também tem a ver com o Euro, não é? É o Zaza, o jogador de Itália que falhou o penalti e tornou-se viral. Foi um dos lances mais cómicos do Euro 2016. O jogador do Juventus entrou tipo quase a acabar o prolongamento e entrou tipo como arma secreta para o desempate. E quando vai marcar o penalti, começa a dar assim uns saltinhos, parecia um pônei ou tipo um cavalinho. E a bola foi para a bancada. E então o gajo foi tipo assunto do Twitter, foi tipo viral. E há montagens e há vídeos com cãezinhos também, cãezinhos a saltar. Ele merecia, não é? Ele merecia, pronto. Ele fez assim que ia ser por cima, não é? Ah, aí eu sei que é o Zaza. É aquele gajo que põe assim coisa e bola para a banca. Eu vi este jogo num café. É horrível. O penalti dele é o pior penalti. Bem, incrível. Ele tinha que fazer uma coisa. Ele entrou a 3 minutos do jogo final. Ele tinha que fazer uma coisa, que era marcar o penalti. E mesmo assim conseguiu mandar para a bancada. Mas é culpa do treinador também. Eu vi este jogo num restaurante. Estavam num dia, tinha acabado de jantar, eu cheguei mais tarde, e estavam a gritar pelas duas seleções. Sim, mas atenção, eles estavam a gritar, não estavam a apoiar. Estavam a gritar. Alemanha, Alemanha. Olha, o próximo é, a internet às vezes é um sítio fixe, um rapazinho que estava de coração partido por ter perdido o seu brinquedo favorito. O que é que os pais fizeram? Bem, colocaram uma fotografia no Reddit e pediram a utilizadores para fazer um battle Photoshop, que é o Photoshop Battles, que é um subreddit lá. Ao longo de 1700 comentários, o Neymar Plus está a curtir a vida um pouco por todo o mundo, fazendo amigos entre Nova Iorque e Antártida. Será que a criança está contente? A criança supostamente está contente porque anda a ver que o Plus dele está em férias. É aquela cena da Amélie, não é? Aquela cena da Amélie do doente. Mas um dia vai voltar. A próxima é para o Alvin, claramente, o próximo viral. Sexo anal engravida. Vi este. Isto que ele nunca viu na vida. Pelos vistos, sim, há uma mulher que se acredita que possa ter engravidado daquela que parece, em primeira instância, uma impossibilidade médica. Até os médicos ficaram de boca aberta. Um tipo médico chamado Brian Steixner, para aqueles mais curiosos, diz-se que se deve a uma razão chamada cloaca. Yep. Basicamente fazem cocó e engravidam pelo mesmo sítio que está ligado. Pô, isto é tão estranho. Para os mais céticos, não é tão... Ela já tem vindo a ser acompanhada durante anos e conseguiram encontrar provas. Não se preocupem, podem continuar a fazer a mesma coisa, que isto é muito raro. E assim... Isto é um assunto muito raro e, portanto... Não sei, eu sempre ouvi dizer que pode escorrer. Quando eu ouvi a primeira vez... Quando eu contei esta notícia, disseram logo esta coisa. Pode dizer. Que podia engravidar, pode escorrer. E há pessoas que têm que é tipo vai-vem, tem que ter um jato, sabes? Ai. Tem que se mandar para outra estratosfera, senão não chega lá, pessoal, escorrendo, não chega porque tem que ter... Caramba, vai ser horrível. Vocês conseguem ser baixos. Não é baixo, isto é verdade. Isto é verdade. Olha, Deus. Três coisas que te fazem dizer obrigado à internet. Três coisas que me fazem dizer obrigado à internet. É, olha, os comentários nas notícias. Sim. Obrigado, porque parece que abriram a sala de computadores do manicômio. Obrigado, internet deu sociedade, não é? Sim. Mas é bom, porque assim estão... Porque antigamente nós pensávamos, ah, isto até anda bem, as pessoas parecem inteligentes. Mas que vem a internet e nós... Ah, não, afinal lá esta gente toda normal. Sim. Portanto, é isso. Obrigado, internet, porque acho que é uma plataforma para as pessoas divulgarem o trabalho, que de outra forma, só com cunhas para chegar a certos sítios. E pronto, não há, agora já começa a haver censura na alguma internet, mas pronto. E mais do que é obrigado, internet, pela pornografia também. Acho que começa a ser uma prática recorrente. Muita gente agradece, não é? Assim, sim. Algum site de porno que goste em particular? Vou variando. Vais variando? Sim. Uhum. Eu vou ao X-Hamster. X-Hamster não é mau, mas como diz um amigo meu, não me consigo vir sem ser em HD. Mas tem uma secção em HD. Ah, já tem. Há dois tipos de pessoas, que é as pessoas que veem fotografias e as pessoas que veem vídeos. Há pessoas que veem fotografias, há pessoas que veem vídeos. Ah, pois não. Isso era no tempo de rodavam disquetes para a escola. Fotografias. Eu fui das primeiras pessoas a bater punhetas a ver as fotografias da Carmen Electra para em 96. Há lógica. Nas fotografias só vês a parte boa. No vídeo tens que estar a andar para a frente e a correr, não é? Sim. Sim, mas agora até há sites que têm lá marcado na timeline a posição que é, quando é que começa o blowjob, pode dar um exemplo só para os nossos ouvintes. O Pornhub é o mais conhecido. Os gajos são geniais em termos de marketing. O Pornhub tem a cena do QI, que é tu podes escolher os teus gostos e aquilo sugere-te vídeos consoante os mesmos. Os gajos tiveram uma ativação de marca, uma cena de marketing, que era uma pulseira, que era o Wank Band. E então era para criar energia limpa através das tuas atividades sujas. E então tu punhas aquilo na mão e aquilo ias, através de energia cinética, de movimento do pulso, carregando, e depois podias carregar o teu telemóvel na pulseira. Pá, e era genial. Os gajos fizeram um vídeo à volta daquilo, pá, muito bom. E os gajos estão muito à frente aí no marketing. Estão a ficar uma marca de pornografia que estão a ficar mainstream. Patrocinam eventos que não têm nada a ver com pornografia. Porquê que os sites porno nunca tiveram publicidade a preservativos? Perguntas. Olha, boa pergunta. Mas já ouvi esta conversa. Mas tem todo sentido. Porquê que nenhuma marca de preservativos colocou ali a... Eles até usam. Há muitos filmes que eles usam preservativos. É raro. Europeus usam. O europeu usa muito. O pessoal checo. O europeu é um bicho que tem medo. Pessoal checo. Sim, checos. Pessoal checo. Mas isso é uma grande polémica, porque uma vez vi um documentário sobre isso, que era que em África, por exemplo, ninguém usava preservativo, porque nos filmes porno que chegavam lá, que era maioritariamente americano, ninguém usava. E eles diziam, não vou estar a usar aí a camisinha. Né? Devo-te confessar que, embora compreenda isso e a... Já sei o que é que vai dizer. Ué, eu não gosto de ver com preservativo, por acaso. Não gosto. Não gostas de quê? Não gosto de ver pornografia em... Ah, sim, não tem a mesma piada. É verdade que não tem. Eu gosto de vir com preservativo. Sim, também. Gostas de ver bem a pilinha, é? Sim. Pá, não gosto de ver... Está ali uma cena de plástico. Queres ver bem a cor, não é? Queres ver a cor, como é que é aquilo? Queres ver o narso? Vocês conseguem ser... E sexo oral com preservativo? Mais vale não fazer, não é? Mais vale não fazer. Para depois a mulher ficar ali toda dormente, não é? Porque aquilo tem tipo lubrificação bem esquisita e fica com a boca dormente. Essa parte é mais interessante. Do Nuno Dias. É, sim, vai direto para o dentista tirar os sisos, não é? Já sabe como é que é. Está tudo. Ora, e vamos acabar o programa. Foi, olha, não esqueçam, para a semana, terça-feira, dia 12 de julho, às 20 horas na FNAC. O que é que vocês vão lá fazer? Ser, é o quê mesmo? Incrível. É o quê? Vamos tentar reproduzir. Vai ver como é incrível. O que fizemos aí é hoje, mas na FNAC, com convidados. Com ah, com nice, público. Nice. Sim, sim. Pronto. 12 de julho? Sim. 12 de julho. Mas convidado. Não estou cá. Paga finos. Pague, olha, paguem finos. Por acaso, acho que não estou. Acho que estou de férias já. Bom, público, se nos querem ver ao vivo, já sabem, dia 12 de julho, FNAC do Chiado, às 20h30, poderão ver aquela que será a gravação do próximo programa e aí sim, verem ao vivo aquilo que é, definitivamente, comédia incrível. Já agora que vão à FNAC, comprem o meu livro, por falar noutra coisa. Exatamente. Já agora, já que lá vão. E possivelmente reservem já o próximo livro que sairá em outubro. Sim, sim, sim, sim. Mas não usem como arma de remesso, por favor, ok? Isso. Ah, não sei. Depende a quem for acertado. Não façam isso, fala. Vamos ler o final. A conclusão? Qual a conclusão? E assim chega ao fim mais um episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcasts de eleição, seja ele o iTunes ou outro que vocês gostem mais, para verem conteúdo extra e terem acesso aos bastidores do melhor podcast do mundo. Sigam-nos, por favor, no Facebook e no Instagram. Para outras coisas, mandem mail para correio@obrigadointernet.lol. Para finalizar, obrigado de novo à Antena 3 por gentilmente ter cedido os estúdios e ao Guilherme Duarte por ter aceito o convite de ontem para vir ao podcast. Muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana, sim. Até para a semana. E já sabem... Curta a vida!